Bom dia. Azul 2775, Solas 29, Livre na Eco. Taxa via Alfa e Kilo, Pátio 33, Lima. Livrando na Eco, via Alfa e Kilo, Pátio 3 para a posição 3, Lima, 2775. Só 201, pista 90, autorizado de decolagem, 140 graus, 08 nós. Decolagem, 4208. Mike Uniforme, Chame Centro Recife, frequência 1.2.6.5, alterna 1.2.5.4.5. 2.8.5, 2.5.45, Uniforme. Azul 4201, bom dia, contato radar, Silvio Vieira, Salvo 1, nível 320. o localizador tem a pista vista 4950. Azul 4958, chame pelo Salvador, frequência 1-9-9-5. Azul 4958. Torre Salvador, no azul 4958, final, cabeça 1-0. Azul 4958. Pousar pouso, pistão a zero, vento 1, 40 graus, 06, 12 nós. Altimetro 097. 17, nível pouso, confirma o vento. 1, 40 graus, 06, 12. Sente. Na 49, sendo identificação, desce para 4 mil pés via chegada Bonfim, cancelada a restrição de velocidade na chegada. Ajuste 1-0 na 7. Quer dizer, se a data voa direto pelo? Pelo, né? Autorizado pelo. 958, solos 36, livre na época, parque autorizado via Alfa Kilo, posição 4 Lima. É, Alfa Kilo, 4 Lima, 4958. 1062. Guarulhos, 3 horas e meia. 35238 Azul 4201, obrigado, bom dia. Zero, zero, pronto, 6211. 6211, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1160 graus, com meia dúzia de nós. Livre, alinhar e decolar, zona 0, chanel 6211. Pistão 9, aprovado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi, gol 1963. Salvador, 3597, informação hotel, autorização Brasília. Estado encerrado, chamo controle Leos em 120, decimal 1. Tchau. Obrigado. Decola 242, chame controle Salvador, 1198, bom voo. 198, boa, 6219. Controle Salvador, bom dia, chame 6219, chamo 1. Problema 219, contato rodada com a AG, super nível de voo 3, legero, e estabelecimento voo 1, transição leda. São voo, transição leda, 6219. controle, só confirmando para o 6219 após a posição Leda, voa a Tóquio para interceptar a Upper Zulu 44. Afirmo. Vou no 963, está pronto para ingresso no mundo dela. Vou no 963, autorizado a Arineira decolar, vistando 0, 21, 50 graus, 05 nós. Arineira, qual é o mundo dela? Vou no 963. Eu vou continuar os mantenhos para sua chegada. Canceladores de instrução de altitude em Pelô. Espero 2 mil pés, o ajuste no 017, autorizado ele do lugar do Sul Zero, reporte e cuidar igual a possibilidade. Ok, então continua o perfil, S2 para 2000, então vou me interceptar. O 964. Salvador, o Xanair 62 solicita coordenação para voar direto Tóquio. Gente, aguarde. 963, decola 248, chame o controle de Salvador, 119, decimal 8, bom voo. Decimal 8, bom dia, agora 9, é Clé 3, contato com a Lava Golai, suporte no jogo 360, via saída de São Bruno, tração doco. Ok, São Bruno, doco, salve para 360, no 933, contato com a Lava Golai. Clé 2, o nome chama Centro Recife, frequência 122, sinal 35. 2235, 62, o nono. Bono 649, bom dia. Avistado, após autorizado, pista na 0, vento 150 graus, 05 nós. Depois na 10. 549, livraria direita, chame Saulo 121, decimal 9. Livra à direita 219 após 1649. Salvador, tá 3597, quando espera pro. 3597, solução da linha aérea, decolar, pista na 0, vencendo 5, 0 graus, 079. Além de decolar no 0, tá 3597. Com 975, mantenha o ponto de espera. Decolado, 08, controle 1, 9, decima 8. 3597, contato radar decolagem, suba, eu mantendo o 360 e esse é o Bono. 975, decolada 110, chame controle Salvador, 119, decima 8, no voo. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5975. Rio 5975, contato Rana Picolagem, suba para o nível 350, via saída Momo. 350, via Momo, o 5975. Via Momo. Procurar de voo Elefa direto para 3597? Autorizado, já se leva. Direto Elefa para 3597. Na Guiana, via Alfa. Temos 163 partes a bordo. Pousa 1141. Trazou um pouquinho aqui, entendeu? De Prodi Froti para o Rio 5975. Alô. Após Momo, vou direto a Bupo. Após Momo, a Bupo, grato, 5975. Permanente, Mike Literal. Autorizado ingresso à pista 35, reporte pronto para decolagem. Camarata, 3517, boa. Salvador, bom dia, gol 1233, ponto 6-0, pronto. 1233, mantém a pista 0. Vai manter a pista 0, gol 1233. Sapa 9, meu papai de Charlie, decolagem autorizada, pista 35, vento 180 graus, 072. Obrigado, vai falar já. Na vez 33, autorizado decolar, pista na 0, vento 1, 70 graus, 0,7 mais. Valeão, 0, iniciar decolagem, gol 1, 2, 3, 3. Na minha passagem, decolar 219, estou me encontrando em Salvador, 119, decimal 8, meu povo. 6198, obrigado, não vou baixar, né? Controle Salvador, bom dia, papapá, novembro para Charlie, decolou 35, pessoal da mama. Papapá, novembro para Charlie, completará a decolagem, super nível de voo 400, via saída da mama. Autoriza após mama, destino para novembro para Charlie? Qual seria o ideal para o destino? 295, novembro para Charlie. Aguarde apenas coordenação. Isso, aguarde a nota, vou te olhar. Eu vou me tapar Charlie, após o momo, vou direto do chão. Obrigado, 1233, decolar 220, chame controle de Salvador, 198.8. 198.8, obrigado, bom dia. Tinha favor, prossiga. Autorizado, chame controle de táxi. 33, decolar por 1. 1233, contato relado, decolagem, Super Neo Jogo 360, via Cedar do 1. Aqui em direção 360, via aéreo por 1, bom, 1233. Autorizado, Alô, você falou 225, chame o controle de Salvador, 119, décima 8, bom voo. Bom. Possível. Poderia falar, por gentileza, o tráfego na nossa posição de 2 horas? Estamos entrando na posição de 2 horas a 23 milhas no rumo oeste, passando agora 150, subindo para 400, Charlie 650. Ah, sim, obrigado. Controle Oscar Papagolfo. Papatango Oscar Papagolfo, contato na decolagem, subindo para 2070, via 7 lotado. 070, lotado, estamos vigilando, chegou.